mijar no chão, mijar no chão, no chão, e os homens no paredão. Vai se ligar, mulher, vai escutar que te falo, agachar na posição.